15 de fevereiro de 1995. Em sessão de abertura da 50ª Legislatura do Congresso Nacional, o presidente do Senado, senador José Sarney, faz uma análise do papel do legislativo num regime democrático. Lembra que ao Congresso Nacional incumbe o dever de fiscalizar, acompanhar e controlar o poder executivo, constituindo-se num único fórum onde a sociedade pode questionar governos, pessoas e até mesmo o próprio parlamento.